Nosso tema dessa noite é Orgulho, chaga da humanidade. O que quer dizer, né, essa frase, chaga da humanidade? Chaga é um mal, né? Então o orgulho está sendo dito que é o mal da humanidade. Primeiro, o orgulho não é algo que está fora, né? O orgulho está dentro de cada um de nós. É a forma como nós nos manifestamos, que nós demonstramos ser muito ou um pouco menos orgulhosos. Acredito que todos somos, dentro de um certo grau. Mas por que que ele é a chaga da humanidade? Por que que ele é o mal da nossa sociedade, vamos dizer assim? Através do orgulho que eu manifesto, eu me vejo acima dos outros. Eu me coloco numa posição superior. Ou seja, eu vejo o erro, mas não vejo o erro. Quantas vezes a gente passa por isso no nosso dia a dia? As discussões são um grande exemplo, né? Porque muitas vezes, sabendo que a gente está errado, a gente insiste em manter a mesma posição por orgulho, para não dar o braço a torcer, para não dizer, sim, eu estou errado. Então a gente insiste e às vezes leva uma situação a termos até graves, né? Quantas coisas acontecem por causa disso? O orgulho, ele está dissimulado em várias situações. A gente às vezes pensa, orgulho, uma coisa grande, né? Um dos exemplos do orgulho é a prepotência, a arrogância. O que é ser prepotente? É ser um déspota? É ser alguém que é violento pelas suas atitudes, não apenas a violência física, mas a violência verbal, às vezes a violência mental? Quantas vezes nós agredimos por pensamento quando nós estamos fazendo um julgamento de alguém? Eu me coloco acima dos outros de uma forma prepotente, me julgo melhor que o outro. O que é ser arrogante é achar que eu tenho direitos, que eu tenho privilégios, é não me importar com o outro, em outras palavras, não dar importância ao outro, faltar o respeito. Quando a gente faz isso, nós não estamos dando importância. É uma das manifestações do orgulho, mas como eu disse, ele está em pequenas situações também escondido, a gente poderia dizer. Porque de todos os males que acontecem, a essência está no orgulho. Muitas vezes nós nos escondemos através de palavras ou de atitudes, com outros termos, dizendo, não, eu tenho vergonha. Não, eu não tenho vergonha. Eu tenho orgulho de me expor e talvez receber um julgamento dessa minha exposição, um julgamento que eu não concordo. Então eu digo, eu tenho vergonha, eu sou tímido, é o meu orgulho que está querendo me proteger, mas por trás eu me julgo superior, me julgo melhor. Então, por isso que ele está nas pequenas coisas, e a gente começa a observar de várias maneiras. O orgulho, ele é contrário à caridade. Eu não tenho como ser caridoso se eu sou uma pessoa orgulhosa. Muitas vezes nós julgamos estar fazendo uma caridade, na verdade nós estamos nos livrando de algumas coisas que nós não queremos mais, que nós não temos interesse em manter, que estão atrapalhando até o meu dia a dia. Então eu dou, eu pareço ou me acho uma pessoa boa, caridosa fazendo isso. Não, nós não somos caridosos quando nós agimos dessa maneira. Porque quando nós damos um sapato furado, uma camisa sem botão, uma calça rasgada, nós não estamos fazendo caridade com isso. Se aquilo não serve para nós, não deve servir para os outros. Então, caridade e orgulho, eles estão em pontas opostas. Assim como humildade também está longe, está no outro lado do que é o orgulho. Porque o que é ser humilde? Não é ser humilhado, é ser humilde, né? Que às vezes confundimos os termos. Ser humilde é ser flexível. Quantas situações no nosso dia a dia nós precisamos ser flexíveis, nós precisamos levar as coisas em termos para não haver umas rupturas. Ah, mas se eu deixar, ele vai fazer tudo o que ele quer. Tem duas coisas. O primeiro, eu não preciso concordar com tudo que os outros fazem. Não preciso concordar. Eu tenho a minha posição sobre várias coisas, eu tenho pensamentos diferentes e talvez sejam diferentes do que os outros pensam e fazem. Muito bem, eu não preciso concordar, mas eu tenho que aceitar o que os outros fazem, porque são eles que fazem. Não me cabe a censura ou o julgamento do que estão fazendo. O que fazem é problema do que fazem, o que eu faço é problema meu, e é nisso que eu tenho que focar, é nisso que eu tenho que aplacar aquele orgulho que muitas vezes inverte essas coisas. Ele faz com que eu olhe para fora e deixe do lado de dentro as coisas continuarem como estão. E não estão boas. Todos nós precisamos de reformas íntimas. Porque é só assim que a gente evolui, é só assim que a gente cresce, aprende. É policiando os meus atos e aprendendo com o que os outros estão fazendo. Sejam bons, sejam maus, mas aprendendo sempre. Porque a vida é uma grande escola, né? A gente sempre ouve falar nisso, né? Se é uma grande escola e a gente está matriculado, obrigatoriamente a gente tem que aprender. Porque senão a gente vai repetir o ano e vai voltar nas mesmas situações de novo. E se o orgulho é um mal de toda a humanidade, significa que nós temos que aprender a tirar isso de nós. Se ele é o oposto da caridade e da humildade, então nós temos que ser mais humildes e caridosos para poder sufocar aquelas tendências de orgulho que nascem dentro de nós. É a única forma. É fazendo uma coisa para anular a outra. Porque quando eu não faço nada, as coisas permanecem do mesmo jeito que elas estão. Então, é como às vezes a gente passa a vida toda e chega lá numa idade avançada e diz, puxa, eu devia ter feito alguma coisa diferente em tais e tais situações. Eu tive a oportunidade, mas por escolha eu não quis fazer. Então, a gente tem que aproveitar esses insights mentais que a gente tem. E como eu disse até antes, né, na própria abertura, quando a gente percebe, a gente muda a direção do que a gente está fazendo. Mudando essa direção, a gente vai para onde a gente deseja, para aquilo que conscientemente a gente quer, por escolha, não por impulso. E através disso, as nossas chances aumentam, porque por escolha, se eu escolho coisas boas, se eu escolho fazer as coisas certas, eu atraio aqueles que veem em mim uma possibilidade de trabalho. Usando o nosso exemplo aqui, desse momento, quando a gente vem aqui para o centro, e a gente sempre fala que nós estamos cercados da equipe espiritual que trabalha aqui, eles aproveitam a nossa estada e nos auxiliam de diversas formas, energeticamente, através de pensamentos. Então, quantas vezes a gente se sente melhor depois que a gente sai daqui? Usando esse exemplo apenas. O que nós estaríamos fazendo se nós não estivéssemos aqui? Cada um sabe o que estaria fazendo, de repente tem tarefas a executar, mas muitas vezes nós estamos fazendo quase nada. Nós estamos deixando a vida passar, né? O tal do sofazão que nos atrai de uma forma que nos prende tanto e que, em alguns casos, é o que a gente mais gosta, mas o que que ele nos ajuda nessa caminhada, nessa jornada que a gente tem? Pouco, né? Então, o relaxamento, ele é necessário, o descanso, ele é necessário, mas ele não pode ser mais do que o trabalho. A gente tem que pesar as coisas e dar os valores e dar os pesos corretos. Então, o trabalho, o que que ele me traz? Desenvolvimento. aprimoramento, aprendizado. Tudo é trabalho, toda ação útil é trabalho. Então, seja em casa, seja na rua, onde for que a gente estiver, aquilo ali nos auxilia a crescer como ser humano, como espírito, porque nós estamos envolvidos em alguma coisa. E quando essa alguma coisa é focada para um bem-estar maior, que não só o nosso, então nós estamos trabalhando contrário ao nosso orgulho. Nós estamos trabalhando nas questões que foram ditas, né? E que nós precisamos enfrentar com muita força. Tem um capítulo do Evangelho que fala, né? Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espírito ou os humildes. Então, já falamos várias vezes sobre isso, sobre o que são pobres de espírito e o que será que Jesus quis nos dizer com isso, né? Dizendo que são bem-aventurados, felizes são os humildes, porque deles é o reino dos céus. Então, cabe até a gente pensar nessas palavras. Será que ele tem razão que os humildes terão o reino dos céus? Então, se tem, é mais um motivo para a gente mudar o rumo, muitas vezes, daquele que nós estamos levando às nossas vidas.